Como cercaram minha vida, rodaram meus campos e deram por perdida minha terra prometida. Agora me internaram aqui, mudaram o cenário, mas eu sei que não era eu ali. Porém eu vi, por gesto me entendi. Caralho, e agora como vou provar o meu alibi? Sumi e falaram que me afoguei, mas antes disso só, eu sei quanto nadei. Aí aos internos em desafeto, essa hora é foda, e eles vão enlouquecer. Esse jardim está bem quieto, isso é um mau sinal, e algo vai acontecer. No canto obscuro da mente, o demente se rende, neurônio doente se encontra ausente ao momento presente. Anestésico para me aliviar, de tanto fazer rap, estourei meu maxilar. Vivo no mundo, na casa do demônio, domicílio do pecado e desafio seu trono. Antes de ser criação, não tenho conhecimento ao que eu era, mas eu vim com muita unção. Sempre mocado, com os loucos infiltrados, observando a social de quem tem o sentido tapado. É meia-noite, cadê meu antipsicótico? Minha alma grita, quero meu diagnóstico. Eu tô eufórico, no jardim secreto, enquanto oro para ti, teu comportamento é quieto. Você pensou demais, agora tá travado, só que meu manual não avisa que sou batizado. Cadê a porra do beat, põe pra tocar? Tuta não demora, porque o interno quer rimar. E se pensar, é só normalidade, nós te amarra na mordaça e te falo mais verdade. Eu sou o hóspede que vive no jardim, o Éden do pecado quer reviver em mim. Me causa febre, mas eu renunciei e anuncio a você que só Jesus é meu rei. Mais de 20 anos preso numa era, no jardim que só rego lucidez os insensatos, onde o poeta cega as flores sem raízes, internos sem limites, não se limite. Se enfrenta ou se agride, degusta esse braço que te cobre, rogue quanto pode. O puro é mais nobre, meu céu só sofre. Tô rodeado por todos que conhecem meu destino, meu alibi destrói meu lead, porra, perdi equilíbrio. Eu necessito da razão pra pensar, tio. No jardim trava a guerra, ódio, amor, na treina mestra. Quem toma essa peça? Entende a voz que berra, solto e preso nessa terra, sendo devorado por mil feras. O doutor do novo globo mental, deturbar as ovelhas do plano material espiritual. Minha conduta me banha no jardim sem flores, cavu com minhas dores, sabendo a dor que sinto. Internado, internado, sem chance de defesa, não me rendo na fenda que renda o conformismo. Tô perdido nesse núcleo de vivência, na onde nada existe, é mentira a transparência. Insano como essência, assim, vejo o bote, menino, como eu cortar o pulso, almejando prazer nisso. Solitário dentro de mim, vendo o começo do fim, quando o trem passar, me vi preso no jardim.